Aham. Dê um momento para o seu silêncio. Encontre silêncio no caos, sentimento igual, tumulto moral. Encontre o silêncio no caos, sentimento igual, tumulto moral. Concentre pensamentos, ligue ilusões aos momentos de lucidez. Silêncio, agora é minha vez. Encontre o silêncio no caos, sentimento igual, tumulto moral. Concentre pensamentos, ligue ilusões aos momentos de lucidez. Agora é minha vez. Silêncio é pra solidão, como noites de chuva, onde os donos da verdade hoje matam de luva. E o silêncio da multidão, sem pressão digital, é causa do incêndio. Fumaça, ilusão moral, fábrica de lágrimas, silenciadores de língua, revendedores de dor, saqueadores de alternativa. Testemunha é vítima, sem prova legítima. O caos pessoal na cela da visita íntima. E o resto das velas são óleo para a máquina, chamas para o coração, chagas para a mente fraca, chaves para a derrota na maca, moral na ponta de faca, mão de sangue pra tapa na cara, combustível de quem não para, invisível a morte de quem dispara, forte como a dor de uma falha. Não conte com a sorte na batalha, nunca conte seus planos com estranhos na sala. Não, não, não, não, não. Encontre o silêncio no caos, sentimento igual, tumulto moral. Concentre pensamentos, ligue ilusões aos momentos de lucidez. Silêncio, agora é minha vez. Encontre o silêncio no caos, sentimento igual, tumulto moral. Concentre pensamentos, ligue ilusões aos momentos de lucidez. Silêncio, agora é minha vez. Quer coroas de diamante ou sangue nas mãos, barulho dos metais do funk ou silêncio da percussão, tanques para seu pelotão ou falta de munição. Na guerra, seguir a ordem ou a razão, a desconfiança da voz trêmula, o desrespeito da algema. Hoje em dia, quem não é suspeito do esquema? A minha mente é meu problema, sozinho, o vilão principal entre cena. Sente-se, não pense pra se servir. O que você tem pra falar, tenho pra ouvir. Conheço teu olhar, tuas falhas. Sei a foto que beijou antes da batalha. Sei por quem morreria, pelo que vive. Horários, medos, desejos e a forma que sobrevive. Somos um ser só, porém, só quando estou só, você surge querendo que eu me curve. Não, universo em crise. Universo em crise. Universo em crise. Encontre o silêncio no caos, sentimento igual, tumulto moral. Concentre pensamentos, ligue ilusões aos momentos de lucidez. Silêncio, agora é minha vez. Encontre o silêncio no caos, sentimento igual, tumulto moral. Concentre pensamentos, ligue ilusões aos momentos de lucidez. Silêncio.